Green, Center Pit Land, 110, control 0 0. Vem até a nível de voo 360. Da EL, ok. Saída da EL, líder, Tenente Bridge, Oceané 6259, 360, obrigado. Pode voar, Leda? Senhora, 259, autorizado. Obrigado. A latest wind, can you conduct 076? Surrender. And latest wind? Wind is 080 degrees, 1 knots. Dona 042, visual com banho na final, dona 0. Visual, dona 042. Após o pouso mesmo, a Lima tem cabeça dona 0. Após a Lima tem a 10, dona 042. Posição adulta 3897, como número 2, ponto de espera, pronto. Paciente, não está no tempo de espera. Mantendo, 97. Voo 1257, Centro Centro Recife, frequência 1260, alterne 1353. Recife 260, alterne 353, voo 1567, tenha uma boa noite. Bom. Zero 76 on ground at 42 right, 21, 21 decimal 10. Sondo 076 right turn and after 1-1 decimal 10. Affirmative. Ok, bye bye. Quem autorizado é final ISS, vai reportar estabilizado. Gente, vai reportar estabilizado, querido chat. Tem livre decolagem, 080, 14 nós. Iniciando, 1042. 3897 após o voo, Lima, tem. Lima, tem após o voo, 3897. Restrito 320. Eu não compreendi essa mensagem, confirma? Tá chegando na Índia, tô com espera no zero. Tá tudo escuro, tá pronto pra decolagem. Ah, afirmativo, mantém a ponto de espera, Vitor Romeu Alfa. Alfa, tá. Zero 42 decolado aos 44, 1208. Boa tarde. 1208, gol no 042. Controle, gol no 042. Gol no 042, contato radar, saída da Elsa, e mantém nível de voo 360. Da Elsa, 360, gol no 042. Xané 6259, chame Centro Recife, frequência 13395, alterne 1251. Ok, Recife 13395, alterne 1251, 6259. Precisa pro de dar algo no 042? No 042? Boa no 042, autorizado, Leda. Leda, obrigado. O Kilo Serra Lima está interceptando o localizador. Kilo Serra Lima, completo final, chame torre 1895. 1895, boa noite. Boa. O Papo Parrão, meu Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima chamou a torre? Positivo, senhor. Estão estabilizados. Intenção de pouso na 1-7. Lima, ciente. Vai prosseguir pouso no 0 ou circular 1-7? Confirma. 1-7. Ciente. Reporte, então, para mudança das regras. Positivo. Vai chamar para mudança. Então, meu alfa, só para lembrar aí, não foi instruído a ingressar na pista, não. Já, dali aí, manter. Aos 4-7. 0-8, boa. Vitor, meu alfa, 0-8-0 com 14, tá ali. 3-4-0. 3-4-0, possibilidade de voar além da senhora, tá presente? Autorizado, então, 3-8-9-7. Muito obrigado. Kilo Serra Lima, plano cancelado aos 4-7, curva esquerda, reporte final da 1-7. Ciente, chamar na final da 1-7, Kilo Serra Lima. Pouso autorizado no 7, 080 graus, 14 nós. Ciente, livre pouso, Kilo Serra Lima. Meu alfa, veículo aos 4-7, controle 120, décima 8. Veículo aos 4-7, 1, 2, 087, grazie. Jolie, Vitor de Alva, decolada aos 47, restrito mil pés na sua escuta. Papatango, Vitor Romeu Alfa, Matheus Contreras Duarte, no corredor forte, inicialmente no mil pés. 37. Papatango, Vitor Romeu Alfa, autorizado, suba para nível de voo 055. Agora 55, Chede, acendendo. Possibilidade de curvada presente? Pós 2000, autorizado. Autorizado. 1042, suba restrito, nível de voo 320. Restrito 320, 1042. Solicita sinal 380. Gente, coordena com o centro Recife agora na frequência 13395, alterne 1251. 3395, 251, vai coordenar. Chamando agora 1042. Ligação no RX, quilo Delta. No 009 o ajuste, chama para ingresso no 7 e informa sua transmissão com o Realiza 2. Adoro, voo 9042. Consiga. Ah, outra frequência? 3395251, não consigo. Entre na frequência 1260 ou 1353. 3897, chame centro Recife, frequência 13395, alterne 12519. 3395, 251, 3897, boa tarde. Boa. Lima tem pista 10, reporte alinhado e pronto. É, corrigindo, 1-7. pronto, o corrigido tá? Afirmativo, saída Conde. Salvador, boa tarde, gol no 940, ponto espera da 10, pronto. Tô sendo gol. O teu chamou pronto? Negativo. Quem chamou foi o gol no 940, pode esperar no 10. Todo gol tá ciente, eu tava só querendo saber exato. Autorizar 3567, ali aí decolar 10. Corrijo, aguarde ainda no ponto, espera no ar que já tá alinhada na 17. Você decola com curva esquerda, tá? 3567, aguarde. Tá livre o Sierra Kilo Delta 080 com 14 nós. Na aproximação, 3567 pode alinhar e manter. Ali mantém, 3567. Terra Kilo Delta, decolado 57, controle transfere 120, decimal 8. 1208, compostou. Boa tarde, obrigado. Controle de Salvador, boa tarde. Papapá, Terra Kilo Delta. Papapá, Terra Kilo Delta, contato radar, sobe mantém 130, saída Conde. Ok, poderíamos aprovar a posição, pode, direto? Será que o Delta manter o perfil da saída? Ok. Mantendo o perfil, será que o Delta. Vento 070 graus, 139, vive decolagem da 0. Vive decolagem, pista 0, 35 metros. O gol 940 após a rolagem do Airbus Jetta na sua frente, ali mantém cabeceiro no 0. Ali mantém no 0, gol 940.

Salvador, gol 1940. Golo 940, contato radar, sobe mantenha 360, saída da El. Da El 360, gol 940. Boa noite, está 3197, ponto de espera pronto. 3197, informo que está vendo sequenciamento agora para a saída da El. Recebemos essa informação. O último tráfego decolou 02, o senhor deverá aguardar mais uns 6 minutos. Ok, ciente, está 3197. Boa noite, ministro. Boa noite, 253, com o número 2, ciente da sequenciamento. Afirmativo, no 273, informo restrição aí para a saída da El. Coordenação para agilizar seu tráfego assim que possível. Patrulha o Papapá, Serra Kilo Delta, 1.0. Aguarde. Serra Kilo Delta, tá autorizado, 150. 150, graças. A Lima tem? A Lima tem, então, 3197. Gol 1940, chama o Recife, 1-3-3-9-5. 3-3-9-5, obrigado. São 3567, Recife, 1-2-6-0. 1-2-6-0, Recife, 3567, boa noite. De aproximadamente 6 minutos antes da entrada da aeronave na saída da EL vai ser mantido para o gol 973. Afirmativo, mas o centro que solicitou esse sequenciamento informou que era bem rápido lá, era só para consertar uma situação lá e que assim que liberasse ia ligar para gente. A gente está na guarda aí. Ah, tá joia, obrigado. Sete tá livre, 080 com 14 nós. Colagem autorizada, tá 3197. Motor de Salvador, gol 940, voltando. Prossiga. Beleza, alternado pra PV Recife. É, não posso em contato em 1-3-3-1-3-3-9-5. Tenta 1-2-5-1, 1-2-6-0 e 1-2-5-4-5. 5-1-2-6-0-2-5-4-5, obrigado. Salvador, T3567, voltando. Prossiga. É, confirme a frequência para Recife 1267. 126, decimal 0. E alterna 1353. Modulo, controle. Vitor Alfa, Alfa, recebo 055, mantendo. O 1776, descendo 2000 feet. Clear to send to 2000 altimeters 1010 and clear to join our ILS and we will part establish. Go 1776. 08, boa noite. Salvador, boa noite. TAM 3197, decolou da EL, passa 1800. TAM 3197, contato radar, sabe manter 360, saída da EL. Ao 360, na da EL, TAM 3197. Papai, Sierra Kilo Delta, serviço radar encerrado, 63 milhas nordeste de Salvador. Chama o controle Aracaju 1203. Gente, Aracaju 1203, obrigado. Previsão com 273, Moro 273, acabou de receber a informação que terminou a restrição, está autorizada a linha de colapso pista 10. 070 graus, 1 a 12. A linha de cola, Moro 273. Forte ingresso no 7, ajuste no 0 no 0, falta pegou mesmo. 7, a linha de pronto no 7, Romeu Papa Tango Romeu. Confirme a frequência para o voo 1273, lá? 120, decimal 8. 208, grato, boa noite. Controle 1273. Com 273, contato radar, sabe, mantém 360, saída da El. Vai, El 360. Go 1773. Salvador Tower, 118.95. 118.95, go 1776, Solange. Salvador, TAN 3197. TAN 3197, prossiga. Possibilidade de coordenar para o de bridge? Chama Recife, ONU 3395 e alterna 1251, solicite ao mesmo. Recife, ONU 3395, 1251, uma boa noite, da 3197. Boa. 6 clear to land, runway 10070 degrees, 14 knots. Clear to land, runway 10, go 1776, thank you. Caju, em 1203. 776, 21, to the right, 121, decimal 10. 1210, go 1776. Papa Tango Romeo, 07014. Papel Romeo aos 221208, bom. Controle o Papa Tango Romeo. Papa Tango Romeo, contato radar, Fasma 400, saída da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge, Papa Tango Romeo. Acionando a identificação, desce 0050, chegada Mari. Livre. Gol 1273, chama Recife, 1395, alterna 1295 com 1. 1395, 2351, boa noite. Formation X-ray. Gol 1881, call Cayman, descendant to 060, my arrival. Papa Tango Romeu, chama Recife, 13395, alterna 12251. 3395, Papa Tango Romeu. Liberado, sem restrições, descendo até 2.000, ajuste no 0 no 0, resposta estabilizada. Descendo 2.000, com 10, portará estabilizado da 3662. Utilizando 64, acionando a identificação, desce até o 060, vou a Itapu. Itapu, ok, 060, fizemos a viatura. Itapu. Go 1884, 3000 feet, 1810. 3000 feet, 1010, go 1884. Go 1884, do 200 knots. Let us speak 200 knots, go 1880. Xanã 6310, boa noite, aciona a identificação, desce até o 070, chega da Mari. 070 da Mari, Xanã 6310. Dando o INS visual já está 3662. 3662, torre 10295. 295, boa noite, está 3662. Boa. Boa noite, it's 410,000 feet, clear the left final, what's that? 410,000 feet, and clear your ILS X-ray, and we will report established goal 1884. 3164, direto Duna, descendo até 4000 pés, ajuste no 0 no 0. Ajuste no 0 no 0. Afirmativo, reportarão, o trem ainda está em cima, e está 3662, aproximando o marcador externo, 12.5 milhas aí. Excelente, obrigada. 6310, desce até o 050. 050, Xanamia 310. Baixar checado, está 3662, passando o marcador externo. Está 3662, corrigindo, livre pouso na 0, vento 060 graus, 122 nós. Livre pouso na 10, está 3662. Contact now, Salvador Tower, 118.95. 118.95, até Jango, 1884.